Ficheiro 109, página 876. Sandringham observou-o com uma máscara de irritação, depois voltou a sua atenção para mim. Não o reconhece? Perguntou. Eu estava a começar a sacudir a cabeça, quando a mão direita do sujeito se contorceu de repente contra o tecido das suas calças. O mais discretamente possível, ele fazia o sinal de chifres. Os dedos, médio e anular, dobrados, o indicador e o dedo mindinho apontados para mim. Compreendi então, e no instante seguinte tive a confirmação do que já sabia. Um pequeno sinal, uma mancha falsa, usada para embelezamento acima da forquilha de polegar. Não tive a menor dúvida. Era o homem da camisa de manchas escuras que me atacara a mim e a Mary em Paris, e claramente a mando do Duque. Seu miserável filho da mãe! Explodi. Levantei-me de um salto, virando a mesinha de chá, e agarrei no objeto mais próximo, um jarro de tabaco de alabastro esculpido. Arremessei-o à cabeça do sujeito, que se virou e fugiu precipitadamente, o pesado vaso errando o alvo por apenas alguns centímetros e indo espatifar-se contra o batente da porta. A porta bateu quando corri atrás do sujeito e detive-me bruscamente, arfando. Olhei furiosa para Sandringham, as mãos nos quadris. Quem é ele? Perguntei. O meu camareiro, disse o Duque calmamente. O seu nome é Albert Danton, um bom sujeito a lidar com lenços e meias, mas um pouco emotivo, como são tantos franceses. Incrivelmente supersticioso também. Franziu o cenho e olhou com ar de desaprovação para a porta fechada. Malditos papistas, com todos esses santos e essências e coisas que tais, acreditam em tudo. A minha respiração abrandou, embora o meu coração ainda martelasse contra as barbatanas do meu espartilho. Senti dificuldade em respirar fundo. Seu imundo, nojento, desgraçado, pervertido. O Duque pareceu entediado com a minha reação e abanou a cabeça negligentemente. Sim, minha cara, tudo isso tenho a certeza e mais ainda, um pouco azarado também, pelo menos naquela ocasião. Azarado? É isso que lhe chama? Tropegamente voltei para o canapé e sentei-me. As minhas mãos tremiam de nervosismo e entrelacei-as no colo, escondendo-as sob as pregas da minha saia. Por diversos motivos, minha cara senhora, veja bem. Espalmou as duas mãos em sinal de súplica. Enviei Danton para dar cabo de si. Ele e os companheiros resolveram divertir-se um pouco primeiro. Até aí tudo bem. Mas enquanto isso, olharam-na com mais atenção, chegaram inexplicavelmente à conclusão de que você era algum tipo de bruxa, perderam completamente a cabeça e fugiram. Porém, não antes de desflorar a minha afilhada, que estava presente por acaso, arruinando assim todas as possibilidades de um excelente casamento que eu tanto trabalho tivera a arranjar para ela. Veja a ironia da situação. Os choques chegaram avassaladores e velozes, e eu nem conseguia saber a qual reagir primeiro. No entanto, havia uma declaração particularmente surpreendente naquele discurso. O que quer dizer com dar cabo de mim? Inquiri. Está a querer dizer que o senhor de facto mandou matar-me? O aposento pareceu oscilar um pouco e tomei um grande gole de chá, como se fosse um tónico reconstituinte. Não foi muito eficaz. Bem, sim, admitiu Sandringham afavelmente. Era isso que eu queria dizer. Diga, minha cara, gostaria de tomar um pouco de xerez? Fitei-o com os olhos semicerrados por um instante. Tendo acabado de afirmar que me mandara matar, esperava agora que eu aceitasse um copo de xerez das suas mãos? Conhaque, retorqui. Muito conhaque. Ele soltou uma gargalhada outra vez, naquele tom estridente, e dirigiu-se ao bufete, observando por cima do ombro. O capitão Randall disse que a senhora é uma mulher muito divertida. Um elogio e tanto, vindo do capitão, sabe? Ele habitualmente não tem muita paciência com as mulheres, embora elas fervilhem sobre ele como um enxame. Pela sua aparência, imagino, não pelos modos. Então, Jack Randall trabalha verdadeiramente para si, concluí, pegando no copo que ele me entregou. Eu vira-o servir dois copos e tinha a certeza de que ambos continham apenas conhaque. Tomei um grande e terrivelmente necessitado gole. O duque acompanhou-me, piscando os olhos face ao efeito do líquido abrasivo. Claro, disse. Em geral, a melhor ferramenta é a mais perigosa. Por essa razão, não se hesite em usá-la. Apenas é preciso tomar certas precauções. Perigoso, hã? Exatamente o quanto sabe o senhor a respeito de Jonathan Randall? Indiguei com curiosidade. O duque riu baixinho. Ah, literalmente tudo, eu diria, minha cara. Talvez muito mais do que você, na realidade. Não adianta usar um homem como esse sem se dispor dos meios para o controlar. E o dinheiro é um bom refreio, mas uma rédea fraca. Ao contrário da chantagem, sugeri secamente. Ele recostou-se confortavelmente na cadeira, as mãos cruzadas sobre o proeminente estômago, e olhou-me com um interesse superficial. Ah, está a pensar que a chantagem pode funcionar nos dois sentidos, suponho? Sacudiu a cabeça, deslocando algumas partículas de grãos de rapé que flutuaram até lhe pousar no colete de seda. Não, minha cara. Para começar, existe uma certa diferença nas nossas posições. Embora boatos desse tipo possam afetar o modo como sou recebido em alguns círculos de sociedade, não é uma questão que me preocupe muito. Enquanto para o bom capitão, bem, o exército tem uma visão muito turva de tais predileções incomuns. Na verdade, a penalidade em geral é a morte. Não há muita comparação realmente. Inclinou a cabeça para o lado, até onde as múltiplas papadas o permitiam. Mas não é nem a promessa de riqueza, nem a ameaça de exposição que prendem Jack Randall a mim, disse. Os olhinhos azuis, lacrimosos, brilharam-lhe nas órbitas. Ele serve-me, porque eu posso dar-lhe o que ele deseja. Examinei a compleição corpulenta com um asco indisfarçável, fazendo Sua Excelência sacudir-se de riso. Não é isso, corrigiu. Os gostos do capitão são um pouco mais refinados do que isso, ao contrário dos meus. O quê, então? Castigo, disse calmamente. Mas você sabe disso, não é? Ou pelo menos o seu marido sabe-o. Senti-me suja simplesmente por estar perto dele e levantei-me para me ir embora. Os cacos do vaso de alabastro jaziam espalhados pelo soalho e chutei um deles inadvertidamente, de modo que voou, bateu na parede, ricocheteou e girou, indo alojar-se debaixo do canapé e fazendo-me lembrar de Danton. Eu não tinha a certeza se queria discutir o assunto do meu assassinato abortado com ele, mas no momento a questão parecia preferível a outras alternativas. Por que é que me quis matar? Perguntei bruscamente, voltando-me para o encarar. Passei os olhos rapidamente pela coleção de objetos numa mesinha redonda, em busca de uma boa arma de defesa, para o caso de ele ainda nutrir tais sentimentos. Assim não parecia. Ao invés disso, inclinou-se com grande esforço e pegou no bolo de chá, milagrosamente intacto, colocando-o de novo sobre a mesinha, agora restabelecida à sua posição original. Pareceu-me vantajoso na altura, admitiu calmamente. Eu soubera que a senhora e o seu marido estavam a tentar frustrar um negócio particular no qual eu próprio estava interessado. Pensei em eliminar o seu marido, mas pareceu-me perigoso demais, considerando o seu parentesco próximo, com duas das maiores famílias da Escócia. Considerou eliminá-lo? Uma luz acendeu-se na minha mente, uma das muitas que explodiam no meu crânio como fogo de artifício. Foi o senhor quem enviou os dois marinheiros que atacaram Jamie em Paris? O Duque acenou com a cabeça, confirmando. Pareceu-me um método mais simples, ainda que um pouco grosseiro. Por outro lado, Dougal Mackenzie apareceu em Paris e eu interroguei-me se, na verdade, o seu marido não estaria a trabalhar em favor do Stuart. Fiquei sem saber de que lado se colocava. O que eu me perguntava era exatamente de que lado o Duque se colocava. Aquele estranho discurso fazia parecer com que ele fosse, na verdade, um jacobita secreto. E se assim fosse, conseguira um trabalho de mestre em guardar os seus segredos. Depois, continuou ele delicadamente, colocando a tampa de novo no bule, havia a sua crescente amizade com Luís de França. Mesmo que o seu marido fracassasse com os banqueiros, Luís poderia fornecer a Carlos Stuart o que ele precisasse, desde que a senhora mantivesse o seu lindo nariz fora do assunto. Franziu a testa para o pãozinho que segurava, removeu com uma pancadinha uns fiapos da sua superfície e em seguida decidiu que era melhor não o comer e atirou-o de volta à mesinha. Quando ficou claro o que realmente se passava, tentei atrair o seu marido de volta à Escócia com a oferta de um perdão. Provou-se muito cara essa solução. E tudo, de novo, para nada. Mas então lembrei-me da aparente devoção do seu marido pela sua pessoa. Muito tocante, disse ele, com um sorriso benevolente que eu particularmente abominava. Imaginei que a sua trágica morte poderia muito bem distraí-lo do esforço em que se engajava, sem provocar o tipo de interesse que o seu próprio assassinato teria suscitado. Lembrando-me de algo, voltei-me para olhar para a espineta no canto da sala. Várias folhas de partituras adornavam o suporte, escritas numa caligrafia elegante e clara. 50.000 libras no momento em que Sua Alteza colocar o pé na Escócia. Assinado S. S. É claro, de Sandringham. O Duque riu, aparentemente encantado. Muito inteligente da sua parte, minha cara. Só podia ter sido a senhora. Eu tinha ouvido falar da infeliz incapacidade do seu marido no respeitante à música. Na verdade, não fui, retorqui, afastando-me do piano. A mesa ao meu lado não ostentava nada de útil, como um corta de papel ou objetos rombudos, mas apressadamente apoderei-me de um vaso e enterrei o rosto no aglomerado de flores de estufa que ele continha. Fechei os olhos, sentindo o roçar das pétalas frias contra as minhas faces repentinamente quentes. Não ousava levantar os olhos, por medo de que o meu rosto revelador me denunciasse. Porque, atrás do ombro do Duque, eu vira um objeto redondo, curtido como couro, da forma de uma abóbora, emoldurado pelas cortinas de veludo verde, como um dos exóticos objetos de arte do Duque. Abri os olhos, espreitando cautelosamente por entre as pétalas, e a boca, larga, de dentes quebrados, abriu-se num sorriso como uma lanterna de abóbora do Dia das Bruxas. Eu estava dividida entre o terror e o alívio. Estava certa, então, quanto ao mendigo junto ao portão. Era Hugh Monroe, um velho companheiro de Jamie, dos dias em que viveu como um foragido nas terras altas. Um ex-mestre escola, fora capturado pelos turcos no mar, desfigurado por torturas e levado à mendicância e à perambulação. Profissões que ele incrementava com uma bem-sucedida espionagem. Eu ouvira dizer que ele era um agente do exército das Terras Altas, mas não compreendera que as suas atividades o tivessem trazido até tão longe no sul. Há quanto tempo estaria ali, empoleirado como um pássaro, na era do lado de fora da janela do segundo andar? Não ousei tentar comunicar-me com ele. Tudo o que pude fazer foi fixar os olhos num ponto, logo acima do ombro do Duque, fitando o espaço com aparente indiferença. O Duque olhava-me com interesse. Verdade? Não foi Gerstmann, sem dúvida. Eu não imaginaria que ele tivesse uma mente suficientemente tortuosa. E acha que eu a tenho? Sinto-me lisonjeada. Mantive o nariz nas flores, falando distraídamente para o centro de uma peónia. A figura do lado de fora soltou a trepadeira o suficiente para erguer uma das mãos. Privado da sua língua pelos captores sarracenos, as mãos de Hugh falavam por ele. Fitando-me com intensidade, apontou deliberadamente primeiro para mim, depois para ele próprio, em seguida para um dos lados lá fora. A mão larga inclinou-se e os dois primeiros dedos transformaram-se num par de pernas em movimento, fugindo para leste. Um último piscar de olhos, o punho cerrado numa saudação e ele havia desaparecido. Relaxei, tremendo ligeiramente em reação, e respirei fundo, recuperando fôlego. Espirrei e devolvi as flores ao seu lugar. Então o senhor é um jacobita? Perguntei. Não necessariamente, respondeu o Duque animado. A pergunta é, minha cara, a senhora é o? Completamente à vontade, tirou a peruca e coçou a cabeça loura e meia calva, antes de a colocar de novo. A senhora tentou frustrar o esforço de restituir o rei Jaime ao poder quando estava em Paris. Tendo fracassado, a senhora e o seu marido parecem agora ser os mais leais partidários de Sua Alteza. Porquê? Os pequenos olhos azuis não demonstravam mais que um ligeiro interesse, mas não foram um ligeiro interesse que fizera com que me mandasse matar. Desde que descobrira quem era o meu anfitrião, eu tentava com todas as forças lembrar-me do que Frank e o reverendo Wakefield me haviam dito sobre ele. Seria realmente um jacobita? Até onde me conseguia lembrar? O veredito da história, nas opiniões de Frank e do reverendo, era inconcludente. Na minha também. Acho que não lhe vou responder, pronunciei devagar. Com uma sobrancelha loura arqueada, bem alto, o Duque pegou numa pequena caixa esmaltada do bolso e retirou uma pitada de conteúdo. Tenho a certeza de que essa é uma decisão sábia, minha cara. Danton ainda está ao alcance da voz, sabe? Danton não me tocaria nem com uma vara a 3 metros, cortei eu asperamente. Aliás, nem o senhor. Não, acrescentei apressadamente, vendo a sua boca abrir-se, e pela mesma razão. Mas se o senhor quer tanto saber de que lado estou, não me vai matar antes de o descobrir, não é mesmo? O Duque engasgou-se com a pitada de rapé e tossiu estrondosamente, batendo no próprio peito do colete bordado. Levantei-me e fitei-o friamente, de cima para baixo, enquanto ele espirrava e lançava perdigotos. O senhor está a tentar assustar-me para me fazer falar e contar-lhe o que sei, mas não vai funcionar, disse eu, com muito mais confiança do que realmente sentia. Sandringham enxugou delicadamente os olhos lacrimejantes com um lenço. Por fim, inspirou fundo e expirou, por entre os lábios carnudos franzidos, enquanto me olhava furioso. Muito bem, então, proferiu com muita calma. Imagino que os meus criados, por esta altura, já tenham terminado de preparar os seus aposentos. Vou chamar uma criada para a conduzir ao seu quarto. Devo ter olhado para ele com um ar de pasmo e incompreensão, porque me sorriu desdenhosamente enquanto se levantava com esforço. De certa forma, sabe, pouco importa, disse. Qualquer que seja a informação que possa possuir, a sua pessoa possui um atributo de valor inestimável enquanto hóspede desta casa. E qual é? Perguntei. Ele estacou a mão na sineta e sorriu. A senhora é a esposa de Jamie, o ruivo, disse serenamente. E ele estima-a de verdade. Não é minha cara?